Sejamos o remanescente fiel. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel capítulo 9 versículos 3 e 4. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ezequiel 9 versículo 6. Enquanto Nabucodonosor e o exército da Babilônia destruíam a cidade de Jerusalém, conforme relatado em 2 Crônicas 36 versículo 17, ao profeta Ezequiel era mostrado que a guerra não era humana, mas era Deus castigando o seu povo. De habitante do templo e protetor do seu povo, é o próprio Deus que comanda o ataque através de seis anjos e um ser celestial diferente. Seria Jesus antes da encarnação. A ordem do Senhor era clara: matar a todos, não importava a idade nem mesmo a intercessão de Ezequiel parou com a matança. Apenas uma pequena parte, o remanescente, teve a testa marcada com um sinal, e que seria poupada da destruição. Estes seriam levados para a Babilônia vivos e sua vida seria o despojo, conforme dito pelo profeta Jeremias 39, 18 e 45 versículo 5. Quero chamar a atenção ao motivo pelo qual aquelas pessoas foram poupadas e marcadas na testa. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Essas pessoas não concordavam com o pecado reinante em Jerusalém e por isso gemiam, isto é, sofriam em razão dos pecados cometidos, isto é, foram felizes, porque antes choravam pelos pecadores, algo encontrado em Mateus capítulo 5 versículo 4, nas bem-aventuranças. Na Bíblia, no meio da maioria rebelde e pecadora, sempre há aqueles que a despeito da maioria, se mantêm fiéis, Noé, no meio do mundo pecador de sua época, Gênesis 7 versículo 1. Ló no meio de uma cidade corrompida. Segundo Pedro 2 versículo 7, os israelitas perante um grande número que adorava o bezerro de ouro. Gênesis capítulo 32 versículo 26, os 7 mil fiéis reconhecidos por Deus na época de Elias, 1 Reis 19 versículo 18. Desta maneira, quero enfatizar que quando deixamos de pecar, mesmo indo contra a maioria, podemos ter certeza, os olhos de Deus e seu rosto viram-se para nós em satisfação. Vale a pena permanecermos fiéis ao Senhor. Outra aplicação que gostaria de destacar é que podemos escolher ter Deus como nosso amigo ou nosso inimigo. É uma decisão nossa. O texto de hoje mostra Deus como responsável pela matança feita em Israel, saindo de sua condição de protetor da nação para inimigo e algoz. Hoje Deus nos presenteia com a possibilidade de termos Jesus como a propiciação ou aplacador de sua ira por nossos pecados. É decisão nossa segui-lo e tê-lo como nosso advogado. Será terrível comparecer ao trono de Deus no dia do juízo final, desacompanhado do advogado Jesus. Evangelho de João capítulo 3 versículo 36 e 1 João capítulo 2 versículo 1. Finalmente, o texto de hoje lembrou de algo escrito pelo apóstolo Pedro. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? 1 Pedro 4 versículos 17 e 18. Um dia o Senhor Deus se retirou do templo de Israel. Um dia Deus se retirará completamente daqueles que hoje lhe são rebeldes, não terão sequer algo da presença de Deus, banidos de sua presença. É isto que o Novo Testamento chama de inferno. Hoje as portas dos céus estão abertas, com o caminho que nos leva direto para o céu. Este caminho e esta porta têm nome, Jesus Cristo, único caminho para nos livrar de todo o juízo que um dia chegará à Terra. Já estamos caminhando por esse caminho? É a pergunta final que faço.